Um país que quer guardar refugiado, trazer gente da Líbia, de não sei aonde aí, tio. Se eles não abrigam nem seus próprios cidadãos, caralho. Que hipocrisia é essa? Se seu cidadão que tem aqui de herança é madeirite. É quente. Minha herança é madeirite, Dundum. E eles querem trazer refugiado, querem trazer libanês, querem trazer italiano, mano. Se eles não alojam nem seus filhos da pátria.